Seção 30. De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O mar, a escada e o homem. Olha agora, mamífero inferior, à luz da epicurista ataraxia, o fracasso de tua geografia e do teu escafandro esmiuçador. Ah, jamais saberás ser superior, homem, a mim, conquanto ainda hoje em dia, com a ampla hélice auxiliar com que outrora ia, voando ao vento, vastíssimo vapor, rasgue a água hórrida, anal árdega, e singre-me. E a verticalidade da escada íngreme. Homem, já transpuseste os meus degraus? E Augusto, o Hércules, o homem, aos soluços, ouvindo a escada e o mar, caiu de bruços no pandemônio aterrador do caos. Fim do poema.